MC é DJ Niquini, caralho, só lança braba. Vem de DJ MC, vem de toma, toma, vem, vem, toma, toma, vem, vai, vai te passar visão. Curte, curte, DJ do baile, vai te catucar, vou te porra, porra, porra, porra, vou te porra, porra. Vou te botar pra sempre, vou te porra, porra, porra, porra, vou te porra. É DJ Niquini, caralho, só lança braba. O DJ VMC, o DJ VMC, o DJ VMC, vai, vai te passar visão. Esse é DJ Niquini, caralho, só lança braba. O DJ VMC, vai, vai te passar visão. Curte, curte, DJ do baile, vai te catucar, vou te porra, porra. Porra, vem, porra, vou te porra, porra, vou te botar pra sempre, vou te porra, porra, vem, porra, vem, porra, vou te porra, porra, vem, vou te botar pra sempre, vou te porra, porra, vem, porra, porra, vou te porra, porra, vem, vou te botar pra sempre. Ela botou o GPS, dentro da xoxota ela botou o GPS, dentro da xoxota ela botou o GPS. Esse é DJ Niquini, caralho, só lança braba. O DJ VMC, o DJ VMC, o DJ VMC, vai, vai te passar visão. Esse é DJ